envolvido nessa grande parte que sobrou. Ao contrário de você, que nunca acreditou. Me lembro muito bem, mapa de grupo cê tirou. Tamo aqui pra firmar, sua essa camisa. Tamo aqui pelo rap que milhões ainda respira. Tô aqui pelos moleque, aqui pela quebrada. Tô falando que eu faço, amo rap e mais nada. Sai da minha frente porque eu não tô nem vendo. Não pago de comédia, minha cultura represento. Aqui levo no peito, honro o que faço. Rap não morreu, simplesmente para os fracos. Vai segurando que o bang é do